DJ Coach One, Knockout Global Storm, Germany, Brazil, Japan, Connections. Quando sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Quando sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Quando sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Quando sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom zoom zoom. Tem coisa aí, não dá pra aguentar. Tudo tem limite até se estourar. Tipo pavio curto, tolerância é zero. Nego quebra tudo e destrói castelo. Tá do lado certo, é cuide que é seu. E não da minha vida que é problema meu. Respeito é bom e até a união. Então não penso que vim pra causar confusão. Apareça engano, não me julgue mal não. Pois quem vê a cara não vê coração. Melhor ficar unido e não dividido. Melhor inimigo do que um falso amigo. Sei que não é fácil, vacilo é estrago. Eles não vão querer ficar sempre por baixo. Por onde se vá, sempre vai ter um. Pra tirar do sério, escutar. Quando sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça, fica zoom, zoom, zoom. Com desigualdades sociais, nunca teremos dias de paz. E com a guerra sempre seremos só vítimas fatais. Poluição destrói, irrita a fúria da natureza. Terremotos, maremotos, furacões, chuva e seca. Às vezes besteira, se perde a cabeça e acaba jogando a vida na sarjeta. Depois se arrepende, já era, já foi. Se pudesse voltar, não deixar pra depois. Ser sério, não adianta se arrepender do que faz. Depois sangue bom, já é tarde demais. Tudo que te irrita tá no dia a dia, no trabalho, no trânsito, na sua telinha. Tá lá nos jornais, em capa de revista, tem igreja escondendo até pedofilia. Levaram a mina pra delegacia, vários homens na cela, o corpo em troca de comida. E eu só peço justiça. Quando sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Hey, sobe pra cabeça fica zoom, zoom, zoom. Quando sobe pra cabeça.